Nesta segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, exibiremos a segunda maior bilheteria do cinema da história, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Hoje, a partir das 7h30, em frente à Associação dos Moradores do Curado 4. Não perca, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Nesta segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, exibiremos a segunda maior bilheteria do cinema da história, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Hoje, a partir das 7h30, em frente à Associação dos Moradores do Curado 4. Não perca, Batman, o Cavaleiro das Trevas.